Dia do destaco vindo, mas o diabo já está aqui. A tinta que sai da caneta, os versos que eu respiro e me dedico. Atrás do meu objetivo eu sobrevivo. Na Babilônia eu ouço o grito, mas o que sai do pulmão é toda a emoção que sinto. Estilo saliva letal igual um dragão de Komodo. O rap é que é foda, pancada que nem tijolo, te causando amnésia, não entra em telecinésia, direto na fonte. Salve pro cria de favela, o adesivo do Toniolo. Transcetivo e compromisso, fique ver. Matina real, vandal do bicho. Salve conceito, arte, salve grafite, salve grapicho. Eu trago a poesia porque rimar é um vício, escutando Ultraman. Rap bom me deixa vivo, sabotagem. Reinfluência pros ouvidos, instrumentos, soltos em dimensões. Traz alucinações, enlouquece multidões. Dois. Pode ficar cabreiro, igual que tocou no pelo e tá achando que tá pego. Se queria um sonho bom, melhor não tê-lo. Rap do sarante é pesadelo. Vai brilhar bonitão, se puder, mete em carrão, é sem mulher, sem colher, deixa. A minha deixa eu faço, né, se é, então vá se mexer, em vez de só se queixar. Hora é 4h20, manete é ritro, time de craco online. Tô de bike com verdinho, x ali vem de quente. Os maninha que as paredes dizem fire, cada um sabe desse lambis base. Aí, lei, seu esquisito, torro. Vão ver se não pega um preço, né, o mês. Cobro, mãe sem lenço, crime é imenso, eu penso. Faça de zero aos que sobrou. Usa o cérebro só pro ser negro. Pagou pra vender podre. Obrigado não, que me calçou. Veio pra cagueta, eu não sirvo. Não mudei, só bloqueei. Que sei, nem Pablo treinei. Imaginou o Dan escrevendo um fado. É comedor de man. Era o Barové, vai vendo as de cena. Não paga pelo meu piá correndo. Eu lembro de cada um que deu vaga. Traz um borracha pra mim, nisso que a borracha não apaga. Amanhã pisa, profetiza na quebrada. É meu cabra, então sobe da vida e não pausa o Will descada, né? Pode ficar cabreiro igual que tocou no pelo e tá achando que tá pego. Se queria um sonho bom, melhor não tê-lo. Rap do sarante é pesadelo. O plano tá formado, Madonna, minha FQV. Choque térmico do sistema explodindo a TV. As minhocas dando bote achando que é serpente. Mas quando a rua corta, tua cabeça virar enfeite. Não quero ser mais encontrado na esquina, todo furado. Deitada na maca dopado, cheio de tubo injetado. Reprimido, gemado, jogado no porta-mala da viatura. Misericórdia não existe nessa tortura. As pessoas não têm postura, são cheio de frescura. Tua palavra não vale nada e sinto assinatura. Não vou tentar nadar na garganta do diabo. Não vou dar vida de bandeja, eu escrevo uma história pra ser lembrado. Vários desorientados, com a corda no pescoço. Mas muitos já nasceram com a vida no fundo do poço. Amarradas mãos, amarradas pernas. Feito de refém, trancado na caverna. Pesadelo do boy, pesadelo da sua coroa. Esvazia contra elas o sonho de outra pessoa. Se o tambor cantar, tu vira carniça de urubu. Se vacilar na resenha, te prendo junto com meus pitbull. Rap gauchesco da América do Sul. Pode ficar cabreiro igual que tocou no pelo e tá achando que tá pego. Se queria um sonho bom, melhor não tê-lo. Rap do sarante é pesadelo.